coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Começar! Agora instalem-se confortavelmente e observem com atenção. Este espetáculo sangrento está prestes a começar! Maldito sejas! O Vegeta conseguiu derrotar o terrível Frost com um golpe certeiro. Conseguiste, Vegeta! No entanto, foi criada uma nova regra para o combate seguinte que vai dificultar a vida ao nosso herói. Como podem ver, acaba de ser criada uma barreira em forma de cubo. Se algum guerreiro tocar nela, mesmo que se encontre suspenso no ar, perde o combate, porque será considerado como estando fora da arena. O segundo adversário de Vegeta é o Majeta, o temível homem de metal. Devido ao seu corpo de metal de extraordinário poder, Vegeta ficou à mercê dos seus ataques. E embora tenha tentado transformar-se em super guerreiro para derrotar o adversário, de repente um cansaço misterioso apoderou-se dele. Isto é do calor. Só ficar uma brasa. A luta complica-se. A grande explosão de fúria de Vegeta. Que momento emocionante! Algo de estranho está-se a passar com o guerreiro Vegeta! O que é que se passa comigo? Aquela sucata está a libertar demasiado calor! Mas há mais qualquer coisa! Champa, que forma de rir mais vulgar! Deixa-me! Muito suspeito. Aquele riso irritante do Champa é tal e qual aquela vez que ele me roubou o almoço. Vegeta! Lança-te para o chão! Como assim? O que estás a dizer, Son Goku? Parece-me que o Vegeta está à rasquinha e com algumas dificuldades em respirar. O quê? A culpa é desta barreira. O fornecimento de oxigênio dentro do cubo parece ser muito limitado para os guerreiros. Tal como eu previa, foi por isso que ele inventou esta regra ridícula. Ei, Champa! Criaste esta barreira para matares os meus guerreiros mais depressa. Ai, ai! Se nem fui eu que fiz aparecer aquela barreira! Eu não fiz nada de errado com a barreira. Estão a tentar enganar-me! Olha para baixo, ó palhaço! Hã? A barreira foi feita para permitir a entrada e saída de ar da arena. Eu não tenho culpa que o Magenta tenha um grande poder de combustão. Vocês concordaram com esta mudança de regra, não foi, hã? Depressa, Vegeta! Se continuares no ar, não vais aguentar! Não te metas! Eu não preciso dos teus conselhos, seu imbecil tonto! Eu vou ter de terminar esta luta mais depressa do que esperava! E o ar está cada vez mais irrespirável! Opa, caramba! Mas porquê é que o Vegeta não dá ouvidos ao Son Goku? Adeus! Se ele continua assim, vai acabar por perder! Tu tens de ser forte, pai! Para com isso, larga-me! Uf! Se o Vegeta reagisse depressa como eu, estava ganho! E o Magenta volta a atacar Vegeta com a sua saliva de lava! Ai, ai, ai, quente, está quente! Isto é perigoso! Tal como eu pensava, ele tem uma abertura na cabeça! Ok! Que é isto? A tentar aniquilar com um pulmão cheiroso! Ninguém aguenta! Vegeta! Por pouco o Vegeta não se conseguia safar! Já estou a ficar farto. Sim, este é duro de roer. Foi por muito pouco. Oh, árbitro, essa lata mal cheirosa fez uma falta contra o papá. Não há qualquer falta. Magenta apenas incendiou um dos seus punhos para criar uma explosão. Não pode ser considerado uma arma. Mãe, mãe, você acha que sou algum idiota? Estou com aquela sensação esquisita de que o árbitro foi comprado. Claro que não, Bills. Ai, tu agora fizeste-me lembrar uma pessoa de quem eu não me lembro o nome. Aquele homem de metal tem uma forma bastante interessante de lutar. Até que gostava de o enfrentar. Son Goku, ataques diretos não vão resultar porque ele é feito de metal. O Vegeta está a perder a força porque o oxigênio está a escassear. Dentro do cubo, aquele robô está a tentar acertar-lhe com a saliva. E tendo aquela barreira, ou teus movimentos limitados. Até para o jeitoso do Vegeta, me parece uma situação demasiado perigosa. Olha lá, Vegeta! Vais ver o que te acontece se tu perderes! Estes idiotas não sabem estar calados! Acabar com isto agora! Oh, ele vai atacar! Oh. Atenção! O guerreiro Vegeta parece estar a concentrar um grande nível de energia! Quente, quente, quente! O Vegeta está a deixar a nossa arena a escaldar! Vegeta! Pá! Está muito quente. Está assim tão quente aqui fora. Então dentro do cubo deve estar um autêntico inferno. Vegeta! Vamos, papá, força! Okay. ainda existe! Vegeta, ah! Tem cuidado! Estou frito! Toma lá! Maldição! Não pode ser. O papá. Hã? Perdeu! Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Hã? Como? Como é que pode ser válido? Esse tipo está completamente fora da arena! Não via isso! Escutem-me todos! O Vegeta tem o pé apoiado num dos destroços da arena. E como tal, considero que ele não está fora, mas dentro da arena. Que sorte! Esta foi por pouco. Senhor árbitro, boa decisão! Este é o meu papá! Mas quem foi o idiota que escolheu este árbitro tão honesto para saber? Foste tu, Champa. Olhem só para a cara de tacho do meu mano Champa. Parece que o objeto foi só pelas regras. Olha, estão todas muito contentes. Hã? Mas como é que vocês acham que o objeto se sente? Muito bem. Que fui... Fui salvo. Um guerreiro como eu foi salvo. Pela porcaria das regras. Só podem estar a gozar comigo. Só pode estar a gozar. Ai, que ele está a passar-se! Ouve lá, seu maldito! O que é que se passa? Não se pode tocar na barreira, certo? Certo. Está bem. Super guerreiro do universo 7. Mas que grande idiota! Está completamente descontrolado! Tem cá uma pena do menino! Acho que o único idiota aqui presente és tu, Champa. É o quê? Oh! O Bills bem disse que ele é o guerreiro mais poderoso de todo o universo. Não se desviou nem um milímetro. Incrível! Ele tem um poder impressionante! Por favor, Vados, como é que pudeste criar uma barreira tão fraquinha? Porque tu me disseste que a qualidade da barreira não fazia diferença nenhuma. Já te esqueceste disso? Tu realmente... Com a barreira destruída, posso finalmente respirar melhor. Está ótimo! Mas agora vê lá se te enfurece a sério! Força, papá! Já vais ver. O guerreiro Manjeta está fora! O vencedor da eliminatória é o Vegeta! Já está! O papai é o maior! O Manjeta também? Eu devia ter tornado a barreira mais forte. Cala-te! Cala-te! Tirando o resultado, foi um belo combate. Vou ter de reparar a arena. Eu preciso de água. Saíste-te muito bem, Vegeta. Não acabavas a luta sem destruir a arena. Com um adversário tão resistente, não havia mesmo outra forma de o derrotar. Claro que não era preciso exagerar e chegar a este ponto de destruição. O quê? Super Saiyajin. Hã? Super Saiyajin. Olhem só para ele. Então, mas ainda há pouco ele parecia invencível. Se calhar foi pelo comentário que o Vegeta fez. Chamou-o de sucata miserável. Hã? O Magueta é um homem de metal, é mentalmente fraco e muito sensível. E fica magoado quando é ofendido, por isso perde a capacidade para lutar. Ouve lá, Whiz. Porquê é que tu não falaste nada disso mais cedo, hã? Ouve, Bills. Já não teria piada nenhuma se soubéssemos disso. Tens toda a razão, fofinho. Além disso, Vegeta, podias ter vencido mais depressa se tivesses lutado a sério. Estou a perceber. Tu estás é preocupado com aquele, não é verdade, Vegeta? O próximo a lutar sou eu. Sou eu, o Son Goku. Os guerreiros do Universo 6 são de uma raça diferente da nossa, mas mesmo assim são muito poderosos. Este Kaba não é nada mau. Vegeta, mas tu esqueceste-te das regras? Não me digas que perdeste a força toda que tinhas. No próximo episódio de Dragon Ball Super, não esqueças o teu orgulho de guerreiro. Vegeta contra o guerreiro do Universo 6. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.